A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje nós vamos adentrar aos anos 90. E relembraremos de uma moça que, assim como muitas outras da sua espécie, hoje descansa em paz na vala do esquecimento midiático. Isso tendo ela mostrado as suas facetas, eu disse facetas, em duas capas da revista Playboy. Ela foi sucesso na TV e essa garota ela encarnou uma personagem criada pelo Luciano Huck. E não só pelos atributos físicos dela, mas também por conta do apelo sadomasoquista da depiladora mascarada, ela foi um dos maiores hits dos derradeiros anos ali da década de 90. Fala aí, Walter, você ainda tinha a idade pra querer ser depilado por ela, a tiazinha do H? Sou bonita, sou gostosa. Deixa eu provar. Eu nunca assisti esse H na minha vida. Sério? Sério, eu não faço ideia do que se trata. Mas pra não chegar aqui no estúdio completamente por fora, né, eu dei ali uma youtubada pra ver alguma coisa dela. E me deparei com As Aventuras da Tiazinha. Exato. Faço questão de colocar um link no nosso site pra vocês verem como era. Era mais ou menos assim, segundo a abertura, a história se passava num mundo pós-guerra entre a Terra e Plutão. Que diabos tem Plutão pra gente lutar com eles? E vejam vocês, a camada de ozônio da Terra tinha ido embora. E eles viviam num mundo de completa escuridão. O que a camada de ozônio tem a ver com a penumbra da Terra? Com a luz, né? Viviam ali numa cidade chamada Tronix. A tiazinha era uma heroína tipo dominatrix, vestida ali com uma calcinha enfiada no fusquete. E a produção era um lixo. Galera, dê uma olhada aí no nosso link, terrível. Malvado! Tiazinha, ela surgiu como uma depiladora ali, mas o que ela fazia muito bem mesmo era proliferar o crescimento de pelos nas palmas das mãos dos moleques. Ela tinha uma indumentária fetichista, mas essa indumentária era chupinhada da mulher gato, né, e causava um verdadeiro furor. Ela teve os seus dias de glória, né? Além de ficar arrancando ali os pelos masculinos com cera quente, causava também muita ereção no ibope do Luciano Huck, que foi realmente um sucesso. Ela virou celebridade, tema de músicas. A gente acabou de ouvir um trecho. Verdade, aí da faixa com o Reginaldo Rossi. E ela chegava a cobrar até 100 mil reais por um evento, vejam vocês. Ela era desejada por 10 e entre cada 10 devotos do sexo solitário. Como minha mãe sempre diz, olha, aproveita e enche o rabo de dinheiro hoje, porque amanhã o seu rabo vai estar cheio de celulite. Muito bom, cara. O ouvinte Otair Miranda, de Acopiara, no Ceará, assim que soube do tema deste podcast lá no Facebook, mandou uma bíblia que vamos resumir agora. Na região dele tinha um circo que passava de cidade em cidade, anunciando a tiazinha como atração. Fake, né? É óbvio. E isso levava uma multidão de machos para assistir a tal mulher. Ele disse que finalmente o circo chegou na cidade dele e ele foi ver junto com um primo a tal tiazinha de mentira. O primo dele foi escolhido para ser depilado em público. E olha que curioso, o Otário disse que a tiazinha não era só fake, estava também bêbada. E a hipótese de ser um tiozinho era grande. Eu imagino o volume da hipótese. Amarraram o primo dele numa cadeira lá no meio do picadeiro. E sabe que parte ele foi depilado? Não. A sobrancelha. O Alexandre tem uma história parecida que um dia ele vai contar aqui. Tudo que você quer ver. Você sabe de mim, vem. Mas, curiosamente, a ladeira para a tiazinha, a verdadeira, veio justamente quando ela tentou voar sozinha. E quando foi que ela tentou voar sozinha? Com esse programa que o Walter acabou de citar, As Aventuras da Tiazinha. Mas não vingou muito, não. Nesse programa, ela perdeu um dos seus mais importantes atributos, que era... A bunda, não, metade não. Da bunda. A cera depilatória para masturbadores, acho que era o principal. O outro atributo, sim, aí a região glútea, ela manteve firme. Como o Walter falou a respeito do programa, ele até tinha uma linguagem de quadrinhos. A tiazinha, claro, ela era essa defensora dos e era fracos, dublado, oprimidos. E era dublado, não Além era? De tudo, conseguia ser dublado. Com esses problemas todos, a tiazinha não chegava nem aos pés daquela reboladora que a gente curtia, assim, anos anteriores. Na verdade, ele surgiu apelando para um público mais dente de leite. A intenção era abocanhar a molecada. Mas aí acabou se perdendo, porque daí os moleques tinham medo do chicote da tiazinha. É. E os adultos, como não viam toda aquela protuberância dela ali nas telas, ou seja, ela foi caindo pelas tabelas e também as atuações dela, que mais pareciam de uma figurante com fala. Isso foi broxando a audiência e As Aventuras da Tiazinha findou, acho que com menos de um ano de vida, e lá se foi a tiazinha. Ela até participou de uma outra derrota televisiva, que foi a Casa dos Artistas. É verdade. E não só ela, quanto a concorrente dela, né? A Joana Prado? Isso, exatamente. Que era a feiticeira. Que naquela época parecia que tinha saído do set de Os 300 de Esparta. Porque ela tava toda rasgada. Aquela mulher realmente era forte. Essas garotas todas aí, quando elas não têm esses seus tarados poderes assim, cara, elas acabam perdendo a notoriedade. E a tiazinha até andou fazendo alguns filmes e algumas peças cabeçudas, mas a ereção midiática de outra hora foi pro vinagre e não tem comprimido azul que a levante. Como eu falei, eu não entendo nada da tiazinha, e a não ser que ela tinha um bumbum que parecia um baleiro. Como eu falei também, eu fiz a lição de casa e descobri, se você digitar no YouTube tiazinha bêbada na praia do Leblon, não vai aparecer a nossa conhecida tiazinha, mas você vai ver o vídeo de uma senhora tomada pelo efeito do álcool, que tal como uma jubarte encalhada, tenta sair da água, mas não consegue. É muito engraçado, cara. Um monte de onda quebrando na cabeça dela, aquele maiô da década de 50, é o inferno. Eu acho que merece um link também. Com essa tiazinha também. Ali nesse final dos anos 90, ainda era um adolescente. E tinha um brother meu que ele jurava de pé juntos que era primo dela. E só que não tinha contato nenhum. A mãe dela foi madrinha dele lá em 1900 e bolinhas. E depois nunca mais viu. E ele, quando veio pra São Paulo, ele veio da Paraíba, tal qual, acho que é a família toda da tiazinha. Da tiazinha. Isso. Ele veio pra cá e ele vinha me falando assim. Fala, você vai ver, Alexandre. Qualquer dia vai rolar um churrasco na casa da tiazinha, eu vou levar você. Na laje. Eu vou levar você. E eu falava, beleza, né, cara? Vamos lá. Se rolar um churrasco, carne, pelo menos eu sei que tem. Você tinha a intenção de pegar a tiazinha? Não, mas você vai pra um churrasco da casa da tiazinha, vai que ela quisesse arrancar uns pelos das minhas da partes baixas. Era possível. Isso aí nunca se materializou, tanto eu como o Zé Carlos, lá, que é o primo dela, acho que ele também nunca viu a prima de perto. Mas esse cara, acho que ele era bom de mentiras, porque além dessa história de dizer que era primo da tiazinha, com a qual ele jurava que era verdade, ele também jurava uma outra história, que ele tinha visto um disco voador. E esse cara era bilolado com esse tema, assim. Então, cara, às vezes eu tava conversando com ele, ele ficava olhando pro alto, assim, tal, fala, fala. Ninguém via nada e ele... E assim, a gente começou a chamar ele de tapioca e depois de tapioca voadora. Esse era o apelido dele, né, cara? Tapioca, sim. Tapioca voadora. A galera da minha rua que ouve o Agente 86 se lembra muito bem do tapioca voadora. E... como o mundo dá voltas, você se lembra de um último aparecimento da tiazinha na mídia? Foi quando ela estava de carro pela Marginal Pinheiros e ela relatou ter visto um disco voador. Ih, é de família, não, cara, tá no DNA. A família toda tem contatos imediatos de segundo grau. Sabe que essa história de achar que conhece alguém, saca? E acaba rolando uma furada, aconteceu comigo. Certa vez, um amigo meu insistiu pra ir numa festa de aniversário, cujo aniversariante era a Siang. Lembra da Siang? Sim. Siang, que era da banda Puss, pousou com o rabo de fora, acho que na participou Playboy. Participou de Casa dos Artistas. Participou, também. Que inclusive ela meteu uma galha no marido dela. Na Casa dos Artistas. Na Casa dos Artistas. O cara me convenceu, fomos lá. E foi uma roubada punk, assim. Primeiro, que era um lugar bacana, né? E eu tinha um chevetão. cara, o Chevette parecia, sabe esses carros de vender pamonha e Cândida? Que é tudo destruído. Põe um alto-falante em cima, uma corneta e sai gritando. Pamonhas, pamonhas. Aí a gente parou lá no lugar, o manobrista ficou com nojo. Sério, ele ficou com nojo de... Eu vou pegar a teta nessa porcaria. Não, ele ficou morrendo de nojo. Depois disso, a gente chegou no doorman lá do estabelecimento e meu amigo disse que é amigo da Siang. Ah, sou amigo da Siang. Exato, o doorman fala que não vai entrar, não tinha nome na lista. Meu amigo me encheu tanto saco que chamaram a Siang. Isso depois de uma meia hora, ela chegou lá e a vergonha foi maior. Ela olhou pra gente e falou assim, eu nunca vi esses dois bosta na minha vida. E lembrando aos ouvintes do Agente 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande e-mails dando sugestões para o nosso podcast. Fale com @agenteem86.com.br. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. E até pouco tempo atrás ela não suportava ser chamada de tiazinha, né? Ela tentou a vida aí como atriz. Engraçado, a pessoa cresce na vida por conta de um atributo, um nome que lhe foi dado. É. E se não fosse isso, ela jamais teria saído em capas de Playboy e tal. E chega uma hora, né? Não quero mais saber disso. Quero chamar tiazinha. Esse rabo não é meu. Eu sou prima do Zé Carlos, do Tapioca Voadora. Desculpador. Ela é casada com aquele ex-tenista, o Flávio Sareta. Agora, pasmem vocês. Ela é chamada de Missionária Suzana. Ou seja, ela se entregou a Jesus. E mesmo. E faz vários trabalhos aí para uma igreja evangélica. Quem diria, hein? De rainha arrancadora de pentelhos, a missionária pentecostal.